vez eu busco tua face, mais uma vez eu busco a firmeza de tua palavra. E nesse momento importa que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai, e que a maldição se transforme em bênção, em nome de Jesus. Muitas perguntas com certeza você deve ter. O que se passa em minha mente você vai saber. Medo, desespero, loucura, claro que não. A resposta é muito simples, abra seu coração. Precipitar escolhendo o mais fácil, o caminho errado pro meu próprio prazer. Tristes resultados e nas ideias influência, com certeza tua sentença, jogando fora talentos de Deus. Abre a boca, fecha a boca e não pensa. Quando tudo pode se acabar num momento de vacilo, um tambor lotado, um dedo no gatilho. Como um passo de mágica se lembra do seu criador. Como um passo de mágica já é tarde, pum, inimigo te dragou. Deus tinha um plano quando arquitetou todo grande universo. Deus tem um plano pra você e pra mim, eu te falo isso no verso. Ele está à sua porta e bate, Jesus agora te fala. Seus ossos apodrecem enquanto sua boca se cala. Há muito tempo eu queria te encontrar. Há muito tempo eu queria te falar. Ele faz a diferença, ele é a saída. É o começo, meio e fim, é a vida. Até o osso, ele pode tirar essa corda enrolada em seu pescoço. Te agradeço por tudo, meu pai. O mal foi desfeito. Vou secar por todo lado, tu não vai pegar o beco. Na minha mira mesmo, sem querer, você já está. Não adianta olhar pro lado, não tem essa de chegado. O buraco é fundo, a corda é curta, você não alcança. A verdade te quebra, ela te liberta, essa é a herança. Vai, se liga, tu não sabe que tá sendo usado. Em 3 minutos eu te falo o nome do culpado. Somente o homem te mostra como é que faz pra viver no mundo da guerra e encontrar a paz. Meu Deus, não dá pedra pro filho que pede pão. Meu Deus, encoraja seu coração. De um nada ele faz um tudo, de um tudo ele faz um nada. Aqui não tem mais tempo pra contar piada. Há muito tempo eu queria te encontrar. Há muito tempo eu queria te falar. Ele faz a diferença, ele é a saída. É o começo, meio e fim, é a vida. Há muito tempo eu queria te encontrar. Há muito tempo eu queria te falar. Ele faz a diferença, ele é a saída. É o começo, meio e fim, é a vida. Ah, Deus, o Senhor tá ligado à importância de eu estar aqui. O Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar, Pai. Que tua palavra vá de encontro aos corações petrificados, às mentes cauterizadas por esse sistema maligno, Deus. E que ela seja como uma ferramenta na mão de um instrutor. E que a transformação seja feita em nome de nosso Senhor. Que todos vejam a luz do teu Filho Jesus. E vejam também que não foi em vão a sua morte na cruz. Morreu, mais 3 dias, ressuscitou, aleluia. Então você pode nascer outra vez, pode crer nisso, irmão. Chega de vingança, malandragem, de nariz no pó. Chega de mentira, falsidade, de assinar B.O. Eu leio minha Bíblia nela, eu me fortaleço. Tá na hora de pesar o que é certo e errado e pagar o preço. Peço intercessão, proteção nessa guerra, antes que o espírito volte a Deus e o pó volte à terra. Sorriso em pranto, alegria em tristeza. Não seja a carta marcada no jogo sobre a mesa. Se você não clamar, a pedra clama. Ouça a palavra daquele que te ama. Cristo Jesus, conheça enquanto o sol brilha. Como fez em minha vida, ele traça uma nova trilha. Não é tempo de afastar, é tempo de abraçar. Aonde não há lei, a vida morrerá. Há muito tempo eu queria há te encontrar. Tempo. Há muito tempo eu queria há te falar. Tempo. Ele faz a diferença.